Paulo Salvador, gol 1273, taxi 176, a bordo 305, Moderna Campinas. Via Índia Alfa, deu ponto espera, condução à torre 186, 1273. Índia Alfa, 286, obrigado. Bravo, uniforme dessa para 2.000 pés, está o time entrando a 0, 1.8, informe no curso localizador. 2018, chamarei no curso. 273 ali, mantendo 0. Ali, mantendo 273. 3894, solo 55, livro à direita, solo 121, um, decimal 9. 3294. Juliette para o 08, então 3894. No 273, a linha decola da 10, vento 150 graus com 9 nós. A linha decola da 10, voo no 273. Volo 273, decolado 58, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa noite, senhor. Boa noite, patrulha, este é o voo 273, decolou. 273, contato radar, suco nível 360, perfil da EL. 360 da EL. 4.0, passa nível 160, chama o centro do Recife, frequência 1.25.1, alterna 3.325, boa viagem. Gente, agora chama Recife 261, alterna 3.325, gol no 940. 1.251, meu primário. 251, 3.325, obrigado. Boa noite, voo 776, tem essa informação, vim para pressão até 1950. 776, sem identificação, voo direto Mali, ajustou o tímetro no 09, desça para 050, vigilância radar. 050, direto Mali, 1009, voo 776. Mike Bravo Unifor, pode voar na proa da rotatória, da intenção é pousar na 17? Tem intenção de modificações da regra de voo? Isso, tem intenção, propõe o cancelamento, vou seguir direto agora 17. Ok, plano IFR cancelado aos 2201, desça para 1500 pés, voe da proa da rotatória, ajustou o tímetro no 09, informe visual com a pista 17. 1500 na proa da rotatória, chamaria na final da 17, visual mais bravo de forma. Ah, com a final da 17 avisa, corrija a pista 17 avisa, Mike Bravo Uniforme. Sendo agora a tua 186, bom pouso, Mike Bravo Uniforme. 186, obrigado. Sou eu, Mike Bravo Uniforme, está aceptando final da 17. Mike Bravo Uniforme, continue a aproximação, é a partir final de 3 milhas. Tomarei final de 3 milhas, Mike Brown, já fala. 3 milhas, trem baixo, checado, Mike, Bravo, uniforme, da 1-7. Mike, Bravo, uniforme, livre pouso na 1-7, vento 1-4-0 graus com 1-1-9, altímetro 1-0-8. Autorizado pouso na 1-7, Mike, Bravo, uniforme. Romeu, Romeu, 1-8-8-4. Romeu, Romeu, Golf, detonação para sequenciamentos. Curve à direita, proa 040. Desce inicialmente para o nível 050. Direita, proa 040, desce para o 050, Romeu, Romeu. Romeu, Romeu, 1-8-8-4. Sua identificação, autorizado, chegada a mais, desça para o nível 060. Estou tímido no 019. Descendo para 060, ajustado no 019. Gol 1-8-8-4, chegada a mais. Doutor Salvador, boa noite, é o 35-208, Cid da Whisky, Prodeal. 5208, boa noite, a sua identificação, autorizado chegada a mão, desça para 4 mil pés, estou tímido no 019, vigilância a dar. 1-0-9, ajustado até 4 mil na proa de Amar, na proa dela, 35208. Boa 273, passa nível 200, chama centro Recife, frequência 1251, na hotel 3325, boa viagem. 251 na outra, senhor? 3325. Boa. Gol 1776, desça para 2000 pés, estou tímido no 019, forma localizador, gol 1776. Ok, para 2019, reporta localizador da 10, gol 1776. Gol 1884, reduz a velocidade para 250 nós. Reduzindo para 250 nós, gol 1884. Aí, Bravo uniforme, solo ao 07, informa o pátio. É o Pátio da Baitel, Pátio 5. Sente autorizado o backtrack, a parte livrando. Localizando o Mike Bravo de fora. Bravo uniforme, livre táxi até o pátio, frequência livre estacionar. Livre até Baitel, obrigado, boa noite. Sua identificação, autorizado chegada a mar e desça inicialmente para o nível 070. Ajustou o time, estou no 019, vigilante. Você manter nível 070, funcionamento 2-2. Voo direto ITAP. Voo de ITAP, voo 1884. Meia 212, reduza para 250 nós. 250 nós, 284, velocidade de cada. 250 nós, ó. Quer que reduz? Não, pode manter o 250 nós até a ITAP. 5218, desça para 3.000 pés, ajuste no 019. Ajustado no 019 até 3.000 pés, 5219, 18. Bom, no 84, desça para 4.000 pés, o altímetro no 019. Para 4.000, errou no 019, bom, 1884. Salvador da Bahia, boa noite, é 6728, descida autorizada 170, centro da UISP. 728, sua identificação, autorizado chegada à malha, desce inicialmente para o nível 080, ajusta o altímetro no 019, vigilância. Vigilância, desce inicialmente para o 080, está mantendo 250 nós. Gente. Jeep 5216, reduza a velocidade para 1.80 nós. 5218, reiniciando a redução para 180, 1.80 nós. Patrulhe Gol 9884. Siga. Que número que é o nosso pose? Não pose? Localizador Gol 9776. Pede aproximação, chame torre 1086, bom pouso 776. 776. Dip 5218, desça para 2.000 pés, informe no curso do localizador, reduza a velocidade para 1709. Iniciando redução 709, chamada estabilizada do localizador, Trip 5218. Meu Romeu Golf, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, pula 350. Esquerda 350, Romeu Romeu Golf. Gol no 884, desça para 3.000 pés, forma o curso localizador, gol no 884. Vamos ali no posto localizador, gol no 884, é o número 2. Número 3. Esse é. Desça para 2309, gol no 884. Afirmativo, gol na 884. 0050, Romeu Golf. Romeu Golf, desse mantenha 050. Romeu Golf. Obrigado. 176, 190, passou o externo. 1776, check trem, livre pouso na 10, vento no 40 graus com 119, altímetro no 019. 19, autorizado, pouso, baixou, travou, gol, 1776. A 2109, vamos ver o negócio. Mantém nível 070, chanel 6212. Desça para 060. 060, chanel 6212. Drift 5218, localizador. Aguardando só o glide, está estabilizando agora. Acerta a aproximação, chame 2186, bom pouso. 186, obrigado, bom trabalho aí, amigo. 1984, desça para 2000 pés, informe no localizador. Para 2000, informarei no localizador, gol 1884. Gol Romeu Golf, reação à navegação, voo em abril de Duna, Romeu Romeu Golf, descendo para 3000 pés. Duna com 3000 pés, o Romeu Romeu Golf. Zona 2, reduz a velocidade para 2109. 2109, acho que nem 6212. Quatro, reduza para 1809. Reduzindo, gol 1884. A cruzar uma centena por 080, objeto 6722. Volta para 070. 070, 6722. 6212, precisa prosseguir na descida. Para 4010, 6212. 4000, ajustando 0199, eu chamei 6212. Externo, sim, para baixar, deu da lado, 5216. 5218. Gente, continua em aproximação, aguarde pista livre. 776, solo 18, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direito, 2197. 2186, bom pouso. 2186, obrigado. Romeu, Romeu Golf, desça para 2000 pés, informe no curso localizador, ajuste no 018. 2008, reportará no curso do log, Romeu Negócio. Corrigindo ajuste no 09. 19 no ajuste, Romeu Negócio. Chané 6212, voe para a posição Duna, desça para 3000 pés, 6212. Direto Duna 3000 pés, Chané 6212. Abjeto 6728, vai cruzar 80 para 70, prosseguir na descida, por gentileza. Desça para o 050. 50, 6728, obrigado. Altímetro no 019. 1019, 130 com 99, 35208. Eu te falo que era 3 graus com 776. Toma meu Golf, reduza para aproximação e forma o tráfego com a sua frente, 5 milhas. Reduzindo, toma meu Golf, joga o tráfego. Externo, baixar, travado, gol 1884. Gente, vento no 30 graus, com no 09, altímetro no 019, continua em aproximação, número 2 para pouso. Estimativa, aguardando a liberação para pouso, gol 1884. Está autorizado para desvio de formação. Obrigado. Não, né, se eu quiser, depois eu volto mais à esquerda, tem uma formação bem aqui na minha pro. Gente. 6212 solicita prosseguir na descida. Cuidado no lockdown no zero, Romeu Negócio. Tente completar de aproximação, chame torre 186, bom pouso. Reduza para aproximação, o tráfego à sua frente agora com 140 de velocidade. Ativo, reduzindo, chamar a torre agora, Romero. Autoriza para 2.000 pés, por chame 2.000 pés. Desça para 2.000 pés, informa o localizador. Ajuste no 019. 19.2.000, repartirá estabilizado, obrigado. Objeto 6728, já livrou a formação a seu critério agora. Objeto 6721, então curva à esquerda para o 045, limitado localizador, para sequenciamento. Esquerda 045, limitado lote, vai atingir o 050, prosseguir na descida. Desça para 3.000 pés, estou tímido, estou no 019. 3.000 pés, 1.019, obrigado. Obrigado aí pela ajuda. Olá, 35218, livrou via Taxiway Delta. 35218, utilizar táxi via Alfa, Juliette, remota 1-3. Alfa, Juliette, remota 1-3, 5218. Passou externo, Romeu Amigoso, para cancelamento, seguir visual para 1-7. Regras visuais aos 2-2, segue para 1-7 com base pela direita, encurtando na medida do possível, reparte na base. Reparte na base, 1-7, Romeu Romeu. Chanel 62, 1-2. Pede aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186 até mais. Chanel 6728, reduz a velocidade para 1809, desça para 2.000 pés, eu estou tímido no 019, informe no localizador. Solo 121 decimal 9. 3219, 884. Estou tímido no 019, informe no curso localizador. Reduza para 1809. Objeto 6728, descer para 2.000 pés e está limpando nessa prova de interceptar? Positivo, reduza para 1.80 nós. Reduzindo 1.80, obrigado. Via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09, 884. Base para final no 7, baixar e travado, Romeu Romeu Golf. Romeu Romeu Golf, livre pouso no 7, vento no 40 graus, com no 2 9, altímetro no 0 no 9. Livre pouso no 7, Romeu Golf.